3662, continua a aproximação, agora pista livre, foram os primeiros 90 metros fechados. Sim, 3662. Mensagem, por favor, senhor. Tinha sido autorizado 380, confirme. Agora. Pedido a coordenação, aí coordenaram, nos informaram o 380. Aguarde confirmação, tá 3603. Positivo, cumprindo a DAEL. Salvador, é o gol no 885. Gol no 885, tem o segundo tráfego preparando-se para a decolagem. Ali manteu no 0, gol no 885. 2000 pés, altímetro no 0 no 5. Autorizado o final do procedimento LFX-Way sem glide, reposte estabilizado no curso do localizador. Desce até 2000, no 0, no 5. 6727 vai reportar estabilizado no localizador de LFX-Way sem glide. 3455, solo aos 47, livre à direita, em solo, 121, decimal 9. 219. 3603, autorizado subir para o nível 380. 380, pode tomar por onde, né? Mantém o perfil da saída. 455, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette, portão 8, 3455. Salvador, o Rocha está tango para a descida? Tango autorizado a descer para 2000 pés na proa do VOR e reporte para modificação de regras. Geradão! No 3662, cheque trem, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pistão no zero. Abaixado e travado, autorizado pouso, pistão no zero, tá? 3662. No 885, decolou às 49, chame controle, 119, decimal 8. 98, no 885, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, gol no 885. Gol no 885, contato radar na decolagem, soba para nível 360, perfil da saída da El, transição de NER. E da El de NER e da subida da El de NER, salve 360, gol no 885. Chame Centro Recife 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Recife 288, 3325, tá 3603, obrigado. 3662, solo 52, livre à direita, chame solo. 121, décimal 9. 219, bom. Solo 3662, livrou na pista. 3662, boa noite. Prossiga na Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia para o 02, 3662. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3152, sente da informação Bravo. Altan 3152, acione a identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050. Mari, descendo para 050, Altan 3152. O 3152 solicita coordenação para executarmos o procedimento RNAV para a pista 10. Ciente, mantenha inicialmente o perfil da chegada a Mari. Aguarde a autorização do RNAV, desça para nível 050. Na sua escuta, descendo para o 050, até 3152. Pronto control, good evening, Patatango Victor, Kilo Delta, Uniformation Charlie, down to flight level 0-0. Patatango Victor, Kilo Delta, down flight level 0-0, fly heading in a man position, for intercepting my arrival. Confirm, sir, we do not receive your information at all, just confirm which level we have to descend. Stand on flight level 080, Victor Kilo Delta. 080, fly na composition, Kilo Delta. Salvador 6727 da web, está estabilizado no localizador, a pista 0 baixado para lá. Viagem 6727, chame torre, ano noite, decimal 6. 118, decimal 6, 6727, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. Com web 6727, final do ILS X-Ray, pistão 10, sem glide, baixada e travada, visto campo. Web 6727, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Poxa, autorizado pouso, ciente da cabeceira deslocada 90 metros, 6727 web. Tango. Gol no 885, chame centro Recife, ano 28, decimal 8, alterna 1 no 33, decimal 25. 288, 23, 35, boa noite, 1 no 885. Tango, vou direto rotatória, chame torre, ano noite, decimal 6. 18, 6, boa noite. Control, Patatango Victor Kilo Delta, reaching flight level 080. Roger, fly ahead in Amman position, Victor Kilo Delta. You are flying Amman position, Victor Kilo Delta. Webmaster 27, solo 57, livre, e chame solo 121 da Small 9. Livrando, solo agora 219, 6727, tá já. Solo Salvador, boa noite, 6727 da Web, livrou na Susco. 6727, boa noite, prossiga Alfa e Juliette ao portão 04. Alfa e Juliette para o portão 04, 6727. Tango tá na base. Exa Tango, check 3, autorizado pouso, pista 97, vento 130 graus, 08 nós. Exa Tango. O fim baixou e travou? Eu ativo. Vou baixar travado. Dá uma baixada travada. Pelo centro da casa. Primeiro, não? É, eu acho que tá gostando aqui. Tá através do moral, centro da casa. Papatango Oscar Golf Kilo, contato radar 62 milhas sudoeste de Salvador. Vou na proa de Mari para interceptar a chegada da Mari. Reporte pronto para descida. Reportar pronto para descer na Mari. Lauro, boa noite, tá passando Romeu, gol de vista, informação Charlie. Imagem da pista 10, curva à direita, saída gole, transição Gonza. O transponder é 5520, controle 19. Perdão, controle 1980, conteja. Autorizado nível 360 para Campinas, após decolagem da pista 10, curva à direita na gole Gonza até o Peruísque 58. Transponder 5520 e controle 119 decimal 80 azul 4071. Correto, 4071, chame pronto para o push acionamento. Chamada pronta, azul 4071. Pode estacionar ali frequência. Vito, autorizado a descer para 3500 pés, direto rotatória. Policio 3500 vai descer na prova rotatória, Romeu Gorceta. Salvador até 3152 vai atingir 5000. Romeu Golfito, acione 0270. Romeu Golfito. 0270, pode ser. 3152, desça para 2500 pés na proa do Serra Vitor 366, reposte na final da RNAVE. Afirmativo 2500, na proa do Serra Vitor 366, chamaremos quando na final da RNAVE até 3152. Salvador, frente control, Tango Vito Kilo Delta. Vito Kilo Delta, descendo flight level 050, firehead in Amman position. 050, Amman position, Kilo Delta. Meu Golfito autorizado a descer para o 1500 pés, direto rotatória. Curso de... É o meu Golf Vito. Esse é o 1500, direto rotatória. 3152, complete final do procedimento RNAVE, chame torre, ano 8, decimal 6, tá? 3152. 2186, até 3152. Salvador, Avianca Brasil, 6310. 6310, tem aqui o 350 Recife, copia? Copia. Autorizado para Recife 350, previsto 58. Decolamos zero curva esquerda, saída Puca, Jama e depois transição Aracaju. Aciona 5525, controle 19.8. Gente, aprovado Recife 350. Operista 58, decolando a 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 5525, 19.8, centro da Charlie. Ativo, chame para o. Puxa, acionar. Chamará, 6310. Salve, Salvador, tem 3858. 3858, você. do mais próximo, poderia coordenar o 390? Aqui é contínuo. Confirme pro 3858. É, qual é o seu destino? Confirme. Fortaleza, coordenação 390. Ok, não estou com o plano no sistema aqui ainda, deve estar um pouco cedo do horário, torna a chamar quando faltar em torno de 20 a 30, 20 minutos do horário que já está aqui disponível. Ok, muito obrigado. Fortaleza seria Adolfo? Não, deve ser a saída Momo, transição Frote. Obrigado. Salvador 3455, autorização Belo Horizonte, confirme. Aqui 3455, Confins, tem o 360 aqui, copia? Siga. Autorizado para Confins 360, nível na 358. Decola curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Aciona o código 5522, controle 19 decimal 8. Autorizado 360, Confins, decola curva à direita, Gole Gonza, aerovia 358, aciona 5522, frequência 119.8, na 3455. Para o puxa sonho. Chamarei. Solta, barra de acopola. Reduza para 250 nós. 1900 na Maria, 250. Prefeito Executivo RNAD 190, gol 1398. É, meu pé radial 200. Tô passar 10 milhas. Tá o volume por ali. Depois eu consigo passar 10 milhas. Ok, radial 200, 10 milhas, visual vai fazer 1500 pés, ok? Decola da 107 com curva à direita no setor sul, quando achei inicialmente 1500 pés, ok? Acione o código local, acione o código 0115. Quer falar daqui 17? Curva direita, 17, para nesse descida. Oscar Golf Kilo, desça para nível 050, Oscar Golf Kilo. Para o 050, Golf Kilo. Potango Victor Kilo Delta, descendo vai a Mount Rival to 2050, QNH 101. Olha, merda, 5. Report established localized course. Could you confirm, we did not receive your information? Fala da Press Control, could you confirm the information to Victor Kilo Delta? Rapaz, seu solo 10, livrando a direita, chama o solo 21 desse mal 9, tem uma boa noite. Direita 1219, tá 3152, boa. Your information, sir. Salvador, muito boa noite, tá 3152. Descendo 2000 feet, Victor Kilo Delta. Unit 1015, report established localized course. Measure 1015 into 2000, we report established on localized course, Kilo Delta. Escuta. Alfa Juliette para o meia, nossa escuta, 3152. Campo, Romeu Golfito. Romeu Golfito, chamo torre no 8 decimal 6. Romeu Golfito. 18-6, obrigado amigo, boa noite. Salvador, Master Top 9840. Cruza 190, liberado até 1950. Master Top 9840, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 110, reduza para 250 nós. Reduzindo para 250, descendo para 1-0, Master 9840. Master Top 940. Diga, Salvador, 9840 na escuta. Escuta. 398, está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda, estou a 030, limite o curso do localizador. 0030, limitado pelo lote. A possibilidade de fazer o RNAV 190, voo 398. Quando mais próximo será autorizado, RNAV? 7, voo 398. Quando 398, informa o tráfego na posição de 12 horas. Rumo norte, está a 8 milhas, passando nível 080 para nível 050. Gente, voo 328, está atingindo 100. O tipo é um Charlie 208, um Caravan. Gente, voo 308, fazendo só para 240 nós, mantém 100. Desceu para nível 090. 090, voo 398. 398, desça para o nível 050 no 398. Tráfego à sua direita, 7 milhas. 050, agora 398. Master Top 9840, controle. Solo Salvador Azul 4071, está na posição 9, pushback internamente. Top 9840, controle. Escuta, prossiga, 9840. Autorizado, chamada para táxi azul 4071. 840. Approach control, Papa Tango, Vitor Kilo Delta, now establishing localized cruise passing 2800 feet. Vitor Kilo Delta, complete ILS X-ray final approach. Call tower 118.6. 1186, Vitor Kilo Delta. Papa Tango, good evening, Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, maintain your approach, expect landing clearance on runway 10. If possible, after Simbra, we request a right base like to land on runway 17 if possible, sir. Okay, approved right base to runway 17. Call me turning base. Okay, we call turning base, Kilo Delta. Charlie, informação 390 para Fortaleza. Correção 390 para Natal. Ok, Natal 390, aguarde cópia, o ajuste 1015. Guardando a cópia da 3.62. 1.015, volta 3.2. Ah, ok, o Equação Oscar aguarde para iniciar o táxi, estão na nave ingressando no pátio agora, ok, aguarde. Olha o Filo, controle. Golf, chamou 398. Oscar, Golf, Filo, controle. Faz conta, Fio. Atingir, mantém o nível 050, estação vetor pro a 035. Limite ao localizador. 035, limitado pelo lote. Afirmativo. Coisa de atingir, mantém 050, confirma? Confirmo. Golf, Filo. 17. O Portal Side Approach, Kilo Delta. O Equação Oscar, observe aí o Romeu Govito vai ingressar no pátio, é o Papa Alfa 34. Assim que o mesmo tiver ingressado aí, liberado, tá livre o seu táxi, chama para ingresso na Zefet. Puka Transição Zipar. Kilo Delta, have you in sight? Check the landing gear. The wind is 130 degrees with 5 knots. Clear to land runway 17. Clear to land and landing gear down and lock at Kilo Delta.